Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o show todo Jovem Nerd e eu sou o mestre. Aqui é Roston Cave, eu sou humano, cavaleiro do cálice. Aqui é Nilperto, o bardo humano de aparência 99. Puta merda. Bardo de aparência 99, o quê? Com cabelos louros e voaçantes? Topetão estilo Beverly Hills. Aqui é Artimus, paladino humano. Renegado, e eu sou o último de minha ordem. Aqui é o Feldon, eu sou um elfo druida e bêbado. Claro. Aqui é Ruprest. Eu sou um doppelganger ladrão. Ah, não! Essa porra de doppelganger. Que pariu! Essa porra de doppelganger virar personagem pra maior mamata que já inventaram. Não me venha me repreender, cara. Olha aí o pessoal aí mamateiro, puta merda. Doppelganger, pra quem não sabe, é uma raça de um bichinho, parece o Gollum, um bicho cinza, escroto, parece alienígena, que ele é shapeshifter, ele se transforma em qualquer pessoa, que nem a Mística. E meus personagens sempre têm ventriloquismo e equilibrar em corda. Eu vou te falar que eu acho que ficou bem caída essa introdução, assim. Já começa com off-topic, né, cara? Não, porra! Caraca, todo mundo. As pessoas estão ouvindo, ninguém tem ficha na frente. As pessoas têm que saber o que, que o Tucano é, qual o personagem dele. Que não é precisa, o... role and play. O cara chegou e viu o personagem do Tucano. Você já foi num lugar, num bar? Não, mas. Você já foi num bar, chegou no bar, isso. Aí tu chega pro cara e fala assim: opa, forasteiro, tudo bem, ele? Tudo bem, eu sou um paladino nível 20, prazer em conhecê-lo. Não rola! Então, por isso que tem que ter o off-topic. Não tem que ter off-topic. Cara, pra mim a pior coisa no RPG é o off-topic. Quando você para pra falar alguma coisa, ou principalmente pra dar dica pra alguém, cara. Não, isso é insuportável. O Dagal tá parecendo o Felipe Neto, né? As pessoas que estão ouvindo este Nerdcast especial de RPG precisam visualizar em suas mentes quem são esses personagens. Mas isso é o trabalho do mestre, que tem que descrever o ambiente e os personagens. Aí eu tenho que escrever vocês. Claro, você tem as nossas fichas. Onde eu fui me meter, cara? Tem um papel escrito no meu peito, nível 20. Mas todo mundo já sabe o que, que vai ser, não? Você não vai dizer o que, que você é ao teu nível. Exato. Cara, sabe o que, que parece isso? Vocês já fizeram essas paradas de autoajuda, dinâmica de grupo? É, quer dizer, a aventura, em vez de começar numa estalagem, começou num salão. Vocês estão num hotel, num centro de convenções. Vocês veem cadeiras em forma de círculo. E o moderador pede para vocês se apresentarem. Pensar bem, se é uma aventura de... Quando a galera tá começando, esse nego faz mesmo, pra se descrever. Não precisa falar o nível, mas tu usa armadura assim, tem um cabelo assim, isso, entendeu? É, faz parte de RPGs, pra todo mundo saber quem é quem. Nós cinco já somos um grupo, certo? Já. A ideia é essa. Já nós já somos um grupo vocês formado. Já se conhecem, é. Então imagina que nós quatro estamos numa taverna. Se nós somos um grupo, não faz sentido nenhum a gente se apresentar um pros outros. Vocês não estão se apresentando pra vocês, caralho. Vocês estão se apresentando pros ouvintes. Mas pros ouvintes, quem são os ouvintes? Se a gente tá jogando role and play e não tem ouvintes. Vocês estão participando de um Nerdcast. As pessoas têm que saber quem são vocês, como todos os Nerdcasts. Não, por exemplo, no da bebedeira ninguém sabia quem é que tava participando. Boa, boa, bom argumento. Eles vão acabar sabendo quem é pela gente falando. Ah, então não precisa, a partir de agora não precisa mais se apresentar. Eu, por mim, eu abandono essa porra. É noite. Vocês estão em uma cidade, uma pequena cidade ao sul da grande capital do reino. A praça está cheia, pois uma comitiva, uma pequena comitiva real, chega com um anunciante, um mensageiro descendo do cavalo. Ele tem na cintura um rolo de pergaminho. Os guardas reúnem o povo que está perto da praça, chamando atenção para o mensageiro enquanto ele sobe um palanque de madeira. Ele desenrola seu pergaminho, toma um grande fôlego e anuncia: ouçam todos! Ouçam todos! Vossa Majestade, o Rei Arnan, declara que já está disponível na venda do Lorde Saraiva o jogo Dragon Age 2. Você, aldeão, que jamais brandirá uma espada, você fazendeiro que jamais enfrentará um dragão, não angustiem-se mais. Dragon Age 2 traz a glória da alta aventura para sua casa. Encarne figuras heróicas ou invoque feitiços mortais para enfrentar hordas de monstros e malfeitores. Disponível para as versões medievais do PlayStation 3, Xbox 360, PC e Mac. Esse Macintosh tem magia de distorção da realidade do bruxo Jobs. E atenção! Não é necessário conhecer Dragon Age 1 para entender e engajar nas pelejas sangrentas de Dragon Age 2. É sua hora de desbravar este universo rico com gráficos chocantes, aliados e inimigos implacáveis. Mais de 30 horas de diversão em apenas um disco. Não deixem de visitar a venda do Lorde Saraiva através do link da publicação. É ordem do rei, hein? Eu dou meu cavalo pra comprar um jogo desse. Eu dei o meu cavalo pra comprar um jogo bom desse. Tem nada que fazer, fico em casa olhando a vela lá, derretendo. Eu vou comprar um joguinho desse pra ter mais emoção na minha vida. Na vida medieval de bosta. Mas como todo mundo sabe, uma boa aventura não começa na praça da cidade, e sim numa taverna. E vocês estão nesta taverna. Eu não sei porque, não estou nem um pouco surpreso. Vocês já se conhecem, já fazem parte de um grupo, confiam em vocês mesmos. Vocês... Confiam em vocês não. mesmos? Vocês confi... Ou confiamos uns nos outros? Vocês confiam uns nos outros. Pergunta, eu tô tocando na taverna? Você pode estar tocando na taverna, à noite do JP. Após um dia quente, vocês vão beber e se refrescar na taverna. A cerveja é de primeira qualidade, a cidade é uma cidade próxima à capital. Qual é o nome da cidade, Jovem Nerd? Esse é o problema do off-topic que eu tô falando. Mas não tem como escapar, cara. Então a gente tá com problema de saber o que é off-topic, cara. Você faz parte do roleplay, porque quando eu entrei na cidade, eu vi o nome da cidade. Então meu cara sabe qual então, é o nome. Então o mestre cidade. É falho. Ah, só o cara. Não, mas o que... Porra. Você pode perguntar, qual é o problema? Que é um corta-tesão a parada. Manda um direct message pra ele. Vamos usar a tecnologia. O nome da cidade é Ganor. Com GH. O dia foi quente, vocês estão se refrescando. Sabe como é que você podia ter feito pra dizer o nome da cidade? Olha aí o off-topic. Você podia falar que nós estávamos nos refrescando na estalagem de Gnor. Gnor, sei lá qual é o nome. Ganor. E, é bom, ela é bem conhecida pela boa cerveja. Você podia ter dito assim, ó. E acabou de passar... A garçonete transporta entre as mesas um cordeiro Aknor. É Ganor. Pra mim é que não. Vamos deixar o mestre continuar, rapaz. Vai, mestre, vai. Vocês gastaram uma parte do dinheiro que vocês conseguiram na última aventura pedindo um belo cordeiro que está sobre a mesa. Ah, mas eu vou resolver isso já. Tem alguém com aparência que tem dinheiro perto? Não, vocês estão numa taverna de médio porte. Ninguém tem. Ninguém com dinheiro vem numa taverna. Mas alguém tá com cara de uma sacolinha de moedas de ouro dando bobeira? Tem um cara no bar que tem uma sacola no cinto de corda. Tá muito calor? Foi calor durante o dia. Agora o tempo refrescou um pouco. Eu fiz uma magia de druida aqui de criar água, porque eu tô com calor. Não, começou a chover. Ver dentro da taverna, galera. Pra avisar que vocês estão discutindo aí, vendo essas coisas, já comi metade do cordeiro. Caralho, eu ouvi, eu já comi o Edson Cordeiro, cara. O cara é cavaleiro, mas a alma é de bárbaro, né? E o cara, como é que é? O cara tem uma aparência de viajante, talvez seja um vendedor, um caixeiro viajante. Ele tem uma mochila encostada no pé do banco, onde ele está sentado, no bar. A mochila está aparentemente cheia. Mas ele não ostenta. Não tem anéis, não tem cordões, não tem nada. Ele tem uma roupa que custou algum dinheiro a ele. E no cinto de corda, como eu falei, tem uma bolsa pendurada. Um pequeno saco que deve ter moedas ou qualquer tipo de coisa de valor. Não, eu vou botar uma limitação no meu personagem. Ah. Porque normalmente o doppelganger ele consegue mudar de forma e a roupa vai junto. Isso. Mas no meu caso, eu só consigo mudar de forma, não mudo a roupa. Ah, então tá bom. Cadê a garçonete? Tá por aí? Ah, não! Como assim? Eu não vou dar. Caraca, tu vai dar uma porrada na garçonete pra pegar a roupa dela, é isso? Eu só quero saber onde ela tá. Não tem garçonete, é uma taverna, cacete. Não tem a filha do taberneiro. Toda taberna tem a filha do taberneiro. bom. A filha do taberneiro tem uma monocelha e falta dois dentes na frente. Excelente. E aí, meu amor, minha querida, beleza? Vamos ali atrás que eu quero conversar contigo. Não, senhor, desculpa, estou trabalhando. Eu tenho que se metamorfosear num cara bonito, cara. Mas eu sou um cara bonito. Pô, se tu é doppelganger, cara, não pode aceitar que a sua aparência diária seja menos do que o Brad Pitt, pô. Exatamente. Isso é verdade. Eu sou tipo um colírio da Capricho, cara. Ela fala, não, senhor, desculpa. Tipo assim, sério, a mulher tá... Ela não tem como não reparar na minha beleza. Não, ela repara, claro. Ainda mais porque ela é 17 anos, provavelmente uma virgem ainda. Ela é ingênua. Mas aí chega um príncipe encantado. Mas ela é muito introspectiva, porque ela vive com um pai que bebe e dá porrada na mãe. Você percebe que ela vive quase em um ambiente de escravidão. Ela tem que trabalhar e ela não pode olhar na cara dos clientes nem nada. Ela não olha na sua cara. Botei a mãozinha no queixo, assim, dedo no queixinho, levantei a cabeça dela. Oi, minha querida, qual é o seu nome? Tá olhando pra baixo, assim, tentando evitar o seu olhar. E ela fala, Dalila. Dalila? Olha aí, novelha. Quem é Dalila? Dalila, a monocelha. É isso. Um belo nome para uma bela mulher. É assim que tu casou com a portuguesa, cara? Não. Tá, rola um check de carisma aí. Rola um D20 aí. Quero ver se você vai conseguir. 20. Tu jogou 20 mesmo? Tirei 20. Cadê? Não, já paguei. Ah, caraca! Não, tirei 17, tá zoando. 17, tá bom, tá bom. Aí ela olha assim em volta, vê o que o pai dela tá fazendo. O pai dela tá lá cuspindo em uma caneca e limpando com pano. E ela... Ah, tudo bem, mas tem que ser rápido. Olha que safada! Que safadinha! Ela vai saindo, eu já vou pegando a minha poção de dormir que eu levo sempre na minha mochila. Poção de dormir? Você tem uma poção de dormir, tá bom. Ah, caralho. Você vai querer revistar minha mochila agora pra saber o que eu levo. Que você vai fazer? Vou botar essa baranga pra dormir. Que tu vai botar éter num pano e meter na boca dela? É, exatamente. Exatamente. Tá bom. Você levou ela pro canto e botou ela pra dormir, beleza. Peguei a roupa dela. Tá bom. E vou sair uma mulher gostosaça. Ah, não! Como assim? Eu não vou dar, tá bom. Com os peitos gigantes, decote agressivo. E a porta do banheiro? Não que tem tranca. Ah, eu jogo ela pela janela, pela fora. Ah! Que é isso? Tá bom. Bora, você volta como uma mega gostosa no mais salão. Mas o arquiteto desse banheiro que manteu a mega janela no banheiro, cara. Não, a janela é pequena, janela de banheiro, mas eu empurrei a gorda pra fora, né, cara? Uma cena desgraçada. Tá, imagina quem tava do lado de fora da janela. Agora que ela vai perder a virgindade, né? Vamos que vamos. Tá, você volta, a música está animada. Evidente que está animada, sou eu que tô tocando, pô. Ele termina uma música e... Meu perto, o Pardo de Aparecer 99. Obrigado, galera. Contribuições estão aqui no chapéuzinho, sejam generosos. Aí eu vou meter o olho nesse viajante e ver se ele vai sacar a moeda desse potinho aí. Ele gostou da música, mas nem tanto, e volta a virar pro bar e beber. Não gosta de arte? E quando ele vira, né, ele toma meio que um susto, né? Não esperava ver uma mulher bonita. Como, senhorita? Se você não gosta de arte... Ah, sim, eu sou um apreciador de arte. Mas não recompensa um bom artista? Aí ele olha assim pro meu perto, tocando já uma nova música, e animado, e a galera... cantando junto, bêbado, batendo palco. Tá tocando palco. Hey Jude, né, cara? Sim, eu estava planejando recompensá-lo no fim da noite. Mas no fim da noite talvez ele não esteja aqui. Por que não recompensa agora para incentivar que os outros também o façam? Aí ele... Boa! Ele para assim, fica meio sem graça, assim... Bom, já que a senhorita insiste, eu acho que é verdade. Eu vou lá. Aí ele se levanta, pega a bolsa dele, que tava no cinto. Eu acompanho. Ele abre, aí ele tira uma moedinha. Eu meti aquele olho na bolsa. Ele pega uma moedinha de prata e joga lá no... Paro e mando. Temos aqui um apreciador da boa música. Amigos, façam o mesmo. Meu camarada generoso, que música queres que eu toque no meu tamborete? Ah, você não tem um alaúde, você tem um tamborete? Não, eu sou um bárbaro que tem um tamborete. Aí ele... Uma canção de guerreiros. Que beleza. Inspirado nisso, eu mando uma lá do trilha sonora do Conan pra ele. Meu personagem tá completamente embriagado já. O Feldo levantou e passou a mão na bunda do Doppelganger. Aí eu virei pro nosso amigo elfo do alcoólatra e apontei pro meu cordão, que eu nunca tiro, pra eles saberem que sou eu. Ah, tá boa. Porque eu sou amigo que leva o carro, entendeu? O paladino que não bebe. Então, quando o Tucano se levantou, eu levantei atrás dele, passou a mão, eu falei pro... Sem saber que era o dele. Falei, pô, desculpa aí, meu amigo não tá muito bem. Absurdo! Aí peguei no braço do guerreiro lá, da bolsinha. Como pode isso? Venho pra estalagem e sou bulinada por esses bárbaros. É, sinto muito. Meu amigo, ele é meio... Aí já meio que empurrei o cara na direção do paladino. Peguei a caneca de hidromel, dei-lhe na cabeça do maluco. Puxei a bolsinha da moeda. Tu bateu na cabeça do viajante com a parada? Bate com caneca. Tu vai aproveitar pra roubar? Isso. Então joga o D20, você tem mais 4 de bônus, porque o cara tá confuso, tomou uma porrada na cabeça. Puxou a bolsinha do cara, o cara nem... Que isso? Eu estou aqui só com essa senhorita. Ali, senhorita, vamos, por favor, me acompanhe. Que vem. Senhorita? Tem uma velha gorda do lado dele. Ah, tu se transformou na galera? Tá confuso, ninguém vê, cara. Caralho. Que é isso, senhorita? Tem a respeito? Aí ele olha assim, volta, ele tá meio confuso, tomou uma porrada. Tá pegando ele... a minha mãe? Vamos sair daqui, filho. É um absurdo um lugar desse. Aí ele, não. É. Peguei o druida e fui levando. Vamos, me ajude. Fui fora. Aí o cara tem tipo assim, ele tá nervoso, ele tem tipo um refluxo assim, sabe? Ele acha que tá bebendo demais, ele bota a mão na cabeça, meio confuso. Ah, agora tu sabe explicar essa cena, né? Fica meio tonto, né, cara? Ele vai e vai em direção ao bar de novo. E vocês prestam atenção nele ou... Não, a gente tá saindo mesmo, porque a gente comeu de graça e ainda roubei uma sacolinha. Não vou ficar nem fudendo aqui. O Caquinho vai pedir um four trip. Mas antes de vocês saírem, quando vocês estão a mais ou menos uns 3 metros da porta, vocês veem ela ser arrombada pela porta. E vem uma pessoa, um homem completamente ferido, roupas rasgadas, molhado de chuva, sangrando, com vários ferimentos no braço, sangue escorrendo na testa. Ele falando: oh, me ajudem, por favor! E ele cai de joelhos e cai no chão. E algumas pessoas levantam: oh, que tem, isso? Que tem, isso? Tem moedas? Ufa! Porque eu pensei que era a filha do dono da estalagem. Eu também, eu tava achando que ia entrar ela correndo pelada. Eu vou tentar amparar o cara lá pra saber o que ele tem a dizer. O paladino, rapidamente, você pega ele, passa o braço nas costas dele, levanta ele um pouco. Ele tá desorientado e muito ferido. Enquanto isso, eu vou comer um pouco, porque eu não comi nada. Eu tô do lado de fora da estalagem, da taberna, vomitando. O Carlos é o quê? Bárbaro? É, eu sou o Bárbaro agora. Tá. Caraca, era tudo. O cara regrediu. Né? O cara tava de armadura na mesa, de repente some tudo, o cara tá de tanga de texugo. O que aconteceu com você? Precisamos de ajuda, eu estou morrendo. E ele pega assim no peitoral da tua armadura, tipo assim, puxando você. Por favor, me ajude. O destino do mundo está em suas mãos. Formou um monte de gente em volta. Ah, eu voltei também pra taberna, tô lá. O que aconteceu? Ele toca na armadura dele. Ele tem uma armadura de couro, mas tem uma capa. Prendendo a capa, tem um broche, que vocês reconhecem como um broche real desse reino onde vocês estão. Ele toca no broche pra mostrar que ele é um servente real. O bruxo Zamir atacou o secto real em direção à capital. Sequestrou a princesa Irulan. Por favor, vocês precisam resgatá-la enquanto é tempo. Esse bruxo Zamir, ele é conhecido como um bruxo malfeitor do reino. Ele sempre causa problemas ao reino. É um vilão clássico. E o rei não consegue se livrar do bruxo porque ele é muito poderoso e ele tem muitos seguidores. E ele sempre se esconde em diferentes cavernas, dungeons, etc. Né? Consegui sobreviver e chegar até aqui. Rápido, vocês têm que seguir a trilha. Eu falei, o bruxo atacou o secto do real? Sim. Quantos eles eram? Ah, éramos 30 estamos indo em direção à capital. O que faz você achar que nós 5 aqui conseguimos dar conta dessa porra desse bruxo se ele matou 30, porra? Uma velha incapacitada! Um bêbado, uma velha... Um frutinha bailarino que vive tocando tamborete. Um cavaleiro que acha que é bárbaro e um paladino. Por favor, eu acredito que pela origem do ataque ele esteja não tão longe daqui. Então a gente não tem a mínima chance. Olha, meu amigo, eu sou um cara de paz. Mas espere, espere, não desista ainda da missão. Há muitos tesouros. Ô, oh, rapaz. Somos habilidosos. É bom, mas o tesouro tá com a princesa ou a gente consegue o tesouro depois que pegar a princesa? Vão até a capital, eu não aguentarei. Avisem o rei, avisem o rei. Ô, Brandeiro, dá um reforço nele aqui, senão a gente não vai conseguir continuar a negociação, cara. Negociação, caraca. Certamente, se resgatarem a princesa a tempo, o rei irá recompensá-los muito bem. Oh, mas olha só, isso aí o cara não vai estar tá aí pra confirmar essa história depois, hein, cara? Isso tá meio esquisito. O cara tá... Rapaz, tá na última já. Ah, vou mandar um Quirilite nele, Quirilite. Tá, você faz a sua magia de imposição de mãos, um pequeno brilho... Fez um reiki. Calor fez um reiki. Sai de suas mãos. Você encosta no peito dele... Mas ele parece não melhorar. Ele vai morrer. Como que a gente vai chegar pro rei e falar que você nos enviou até ele? Ele vai achar que a gente sequestrou a filha. Ele abre a mão dele assim e tem uma ampulheta na mão dele. Ele... Peguei. Leve isso. Eu vou morrer. Estou morrendo. E aí, pá. Eu vou pegar também o broche lá da capa real. Tá, dá um beleza. Search geral. A gente leva ele inteiro. Porra, tu vai ficar carregando um corpo pra lá. Ele pra tem cá, o morto muito louco. Ele tem uma adaga na cintura e uma espada curta. Opa, perfeito pro ladrão, obrigado. Eu chamei a galera aqui pra conversar, no particular. Abriu uma rodinha particular. Menos o paladino. Eu começo a tocar uma música que impede todo o resto de ouvir o que a gente tá falando. Eu imagino que a gente esteja perto do castelo, não esteja na cidade, não é aqui? Não, vocês estão numa cidade vizinha próxima à capital. Mas ele falou pra vocês seguirem sul enquanto há tempo. Não, mas a gente já tem a princesa. Que exato. Como assim você já tem a princesa? Eu sou doppelganger. Não, não! Não, não vou deixar isso, vai se fuder. Vai acabar com a porra da aventura. O bom mestre nunca fala isso, cara. É um detalhe que a gente tá tomando, pô. Você não pode tomar a forma da princesa porque você não sabe como ela é. Claro que eu sei. Ah, toma. Claro que sei, não eu trabalhei sabe. No castelo nunca já. Nunca viu a princesa. Como não? Como não? Tô falando que tu nunca viu, cacete. Que papinho. Estragou nosso... Toma aí, solução do mestre. Dentro das regras. Antes da gente sair, eu vou chegar pro cara da estalagem, pro dono da estalagem, e vou falar assim... Oh, meu senhor! De velha? De velha. É. Aquela menina esquisita, com a sobrancelha só, poucos dentes. Ah, sim, minha filha. Uma biscate. Que é isso, minha senhora? Está nua lá fora, bêbada louca, com vários sujeitos. Mas o que é isso? Aí ele está correndo. Aí eu vou lá no caixa. Na gavetinha onde ele bota o dinheiro, ó. Fazer um picklock rapidinho pra ver se consigo abrir a gaveta. Tá bom, vai lá. Joga o D20 aí. Conseguiu. Rapei a gaveta do cara da estalagem. Tá bom, você pegou lá 30 moedas de prata e 2 de ouro. E no, na bolsinha que eu roubei do viajante, tinha quantas? 12 moedas de prata e 1 de ouro. Opa, e o resultado da minha performance? Você ganhou umas 8 moedas de prata. Pra duas músicas, tá bonito. Olha só, antes de sair, eu me despeço do meu público querido, anunciando que o próximo show é daqui a 2 semanas na Praça Principal. Tá bom, beleza. Tá, vocês estão na porta da taverna. Então, pegar meu cavalo lá e falei, quem sabe o caminho aí da capital? O que a gente quer fazer na capital, cara? A gente tem que saber onde, pra onde que levaram. Não, peraí, ele falou pra gente ir pra capital e avisar pro rei, foi isso que ele disse. Aí ele falou duas coisas, você ir pra capital e avisar o rei, ou você ir correr rapidamente enquanto há tempo tentar pegar o mago desprevenido. Pra começar, eu não vou correr rapidamente pra lugar nenhum. Eu vou pra capital avisar o rei que a filha dele foi sequestrada e que a gente pode tentar resgatar se ele quiser. Porque eu não vou fazer isso de graça. 50% adiantado e 50% depois que a gente trouxer ela. Eu tenho que concordar por vários motivos. Um, que a negociação foi muito fraca. O cara não deu, porra. nenhuma prova de que a gente vai receber qualquer coisa mesmo. O cara tava morrendo, meu irmão. A gente pode dividir o grupo. O grupo vai atrás dos caras ao sul e o outro vai pra capital. E aí, parada de ir pro sul é mais urgente, entendeu? Alguém tem que ir, entendeu? Se vocês preferirem ir pra capital, tá melhor correr, porque eu vou pro outro lado. Eu pego o cavalo e vou... E acelera. O cara saiu correndo que nem um maluco, brother. É, mas não é a primeira vez nem a última que ele vai fazer isso. Vamos lá no castelo falar com o rei. Eu tenho já uma ideia do que a gente vai fazer. Peraí, Dudu, tu vai separar deles? Mais urgente é ir pra buscar a princesa, cara. Não é isso? Eu tô achando que o Dudu tá querendo jantar, hein, cara. Tá, vocês veem o paladino Artimus cavalgando noite adentro em direção à floresta. E vocês saem da cidade rapidamente, tá à noite, vamos lembrar, pela estrada de pedras em direção à capital, que é a cidade grande. Caminham mais ou menos uma hora noite adentro e vocês começam a ouvir cascos de cavalo em galope nas pedras da estrada à frente. Direção contrária, chegando cada vez mais perto. Vindo em direção de vocês. Cara, eu fui burro demais. O quê? Devia ter pego a roupa do cara. Que tá de roupa de mulher? Podia ter vivido. Puta que vacilo. Tá com a roupa da mulher. Não tá vendo. Ai, tá bom, vai. Daqui a pouco vocês começam a ver luz de tochas. Dá pra rolar perception pra sacar a quantidade que tá vindo? Dá. Você acha que são mais ou menos uns 10 cavalos? Devem ser 10. Logo depois vocês vêm se aproximando 10 cavalos. Eles começam a gritar: saiam da frente, saiam da frente, abram o caminho. E vocês veem que são todos cavaleiros bem armados, com capa, e provavelmente são cavaleiros reais. E eles gritando: abram o caminho, abram o caminho. Aí quando eles passaram, eu olhei assim pro resto, pros meus companheiros de viagem. Algum de vocês perguntou o nome do guerreiro do secto real que morreu nas nossas mãos? Que grupo de merda. Charme Animal dos cavalos. Charme Animal. Ele não pode mandar um charme nos animais? Porra, não assim correndo e disparada, né, porra? A gente acompanha. A gente vai atrás dos caras? Não, vocês estão loucos? Porque esses caras provavelmente estão indo se resgatar a princesa. Nessa urgência toda aqui é porque ele já sabe. A gente vai lá no castelo da notícia velha. Ah, não, e ainda tem um outro complicador. Esses caras estão indo na mesma direção que o nosso amigo renegado. O cara vai abrir a boca. Aquele cara, porra. Eles já estão muito longe? Não, eles já acabaram de passar por vocês. Eles estão nem um minuto de distância. Eu vou tocar no tamborete trovão pra chamar a atenção dele. Tamborete trovão? Magia! Qual magia? A magia do trovão. Eu vou tocar a parada e vai ecoar como se fosse um trovão, pô. Tá bom. Quer discutir minha magia, mestre? Você começa a tocar o tambor do trovão, mas você não vê nenhum tipo de reação. A noite já tá escura, a tocha deles já virou uma curva e você já não vê mais a luz. Vamos atrás deles, beleza. Tá bom, vamos atrás dos caras. Paladino Artimus começou a cavalgar em direção sul. Eu vou fechar a viseira do elmo assim, sabe? Se acontecer alguma emboscada, eu tô pronto. Bota a espada de lado, segura a lança e vai embora. A chuva fraca incomoda, mas não atrapalha a sua visão. E você segue noite adentro pela floresta por mais ou menos uma hora, até que você começa a ver vestígios de batalha no chão. Tá, eu vou parar o cavalo, prender ele numa árvore, descer, dar uma olhada. Você tá numa trilha já de terra dentro de uma floresta, cercado por árvores. Você viu uma espada no chão, depois você viu um escudo manchado de sangue. Uhum. Depois você vê uma braçadeira de armadura com um braço dentro. Um braço dentro? Qual o tipo de é o que? De braço. Um braço humano. É rasgado, mordido, cortado. Cortado. A lâmina. Provavelmente numa porrada só. Paladino renegado e CSI. E você aproxima sua tocha de alguns vestígios, nota que estão todos ensanguentados. Você vê tiras de couro, botas, tudo. E aí você começa a ver mais partes de corpos decepados, até que você vê virando uma curva, cavalos mortos, uma quantidade grande de cavalos, uma carruagem real. Primeiro eu vou tirar a espada. Você está armado de espada em punho e a tocha no outro. E você vê a carroça com uma das rodas quebradas, ela tá inclinada, tombada. Todos os cavalos da carroça mortos, ainda amarrados. Os cavalos estão mortos como? também na espada. São mortos com, lança, com flechas, espada. Lanças e, ah, e cortes. Entendi. Mas você vê alguns corpos chamuscados, queimados, completamente carbonizados. Alguns. Coisa que uma tocha não faria. Provavelmente magia. O chão tem marcas de construção a bola de fogo, coisa assim? Tem tipo rastros no chão? Tem marcas queimadas na carroça, em outros guardas que estão mortos ali. Você vê mais ou menos 20, 25 guardas todos mortos. Obviamente a carruagem está com a porta arrombada, não tem ninguém dentro, mas não tem rastros de sangue dentro da carruagem. E você começa a ver alguns membros monstruosos decepados, algum tipo de monstro, talvez trolls, talvez orcs, algum tipo de criatura humanoide que provavelmente faz parte do ataque, mas você não vê nenhum corpo dessas criaturas. Só um braço, uma perna e nada mais. O resto realmente são só as vítimas humanas da comitiva real. E esse rastro leva a algum lugar, cara? Existe sim um rastro que já tá sumindo por causa da chuva. Você rastreia manchas de sangue, pegadas grandes, de como se fossem realmente monstros, trolls, orcs grandes, hobgoblins, talvez. Depois de 10 minutos, você vê que a chuva já tá apagando e você já não consegue rastrear. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar tipo um saco, qualquer coisa, juntar alguns pedaços da escama, se for uma escama, um pedaço da armadura do cara, pra saber se existe algum tipo de símbolo, entendeu? Caraca, você ia sair mesmo, cara. É o mínimo que se faz, né? É claro, as armas têm. É o mínimo que se faz? Sério, caraca, eu realmente não, claro, sei jogar, porra, RPG. Você não faz isso nos jogos, não? Caraca. Pô, faço isso até na vida real? As espadas, as maçãs das espadas embaixo, elas têm algum tipo de símbolo, nada, né? Não tem nenhum símbolo. Não, peraí. Ali sim, na galera real, você vê símbolos reais. O broche que nem do cara que vocês viram na taverna, realmente tá vestido que nem esses caras. Mas dos inimigos, não. Agora, se fosse CSI mesmo, tirava impressão digital. E aí você vê que esses rastros entram na floresta. Mas eles entram na floresta e aí você não consegue rastrear mais. Então vou apagar a tocha, fazer um acampamento muito tosco, assim, tipo, menos que puder. Vou deixar o cavalo, sei lá, e vou guardar eles... Até amanhecer. Se de manhã eles não chegarem, eu vou continuar o rastro. Você tá acampando quando você começa a ouvir cascos. Cascos a galope perto de você, chegando perto. Eu vou me esconder, falar pro cavalo ficar quietinho, porque o cavalo entende o que eu falo. Fazer aquele tipo estilo Olia, sabe? Feitos de acras. Você começa a ver a luz avermelhada das tochas desse grupo que tá vindo cavalgando. Você até acha que pode ser seus amigos chegando, mas não são. É uma comitiva de 10 cavaleiros reais, todos com capa, armadura. Cavalos também, com pedaços de armadura também, e eles chegam, começam a conversar entre si, alarmados pelo que eles veem, né? Pela mesma cena de batalha. Descem dos cavalos, levam a tocha para iluminar dentro da carruagem e falam: olha, a princesa realmente não está aqui. Eles estão alarmados e um deles fala assim: senhor, acho que eles prosseguiram para o sul. Eles levantam, sobem nos cavalos e partem, e não viram você. Eu vou esperar mais um pouco, então. Enquanto aconteceu isso tudo com o Artemus, vocês estavam galopando atrás da comitiva real, certo? Isso. Então vocês estão a galope atrás deles, vocês obviamente não veem, porque quando vocês começaram a galopar, eles já tinham passado da visão, da linha de visão de vocês, mas vocês continuam pela estrada até chegarem de novo no vilarejo onde vocês estavam. Vocês passam a galope à frente da taverna e de repente você vê o taverneiro: são eles! São eles! Ladrões! Peguem! Você vê uma galera correndo atrás de vocês com tocha, um cara com tiro, uma espada. O filme do Frankenstein que tá vindo atrás? não estilo filme do Frankenstein, mas na hora que o cara gritou, vocês passaram galopando, teve uma galera que tava perto dele que começou a gritar: pega, pega! Veio uma flecha zunindo no ouvido de vocês, alguém tentou tirar uma flecha, mas vocês passaram e deixaram a galera pra trás. Vocês ficam 40, 45 minutos galopando em direção ao sul. Caraca, o meu saco, porque eu tô de vestido sem cueca. O meu saco não existe mais. Mas você não tá cavalgando como mulher? Mas eu sou doppelganger macho, mesmo mulher, eu preservo minhas partes. Que coisa horrível. É a Rogéria, maluco. A gente pode dizer que a velha é parecida com a Rogéria, assim. Artemus. Mais ou menos 5 minutos depois de você ver a comitiva real partir, você volta a escutar cascos de cavalo e dessa vez é o seu grupo chegando. E vocês veem essa cena toda que eu acabei de escrever. Então, cheguei e já vou procurar uma roupa que esteja intacta. Vai ser difícil de encontrar, hein? Você ouve essa voz vindo do canto da estrada. É, aí eu acendo a tocha, tipo estilo outro, sabe? Sabe? Paladino tá com a tocha acesa? Eu vou... Acende agora. Tá, eu vou puxar então o meu cachimbo de druida e vou acender na sua tocha. Como as roupas estão destruídas, eu vou procurar a melhor roupa possível. De repente, pegar a calça de um e a camisa do outro, capa de terceiro. Tá, beleza. As botas de um, a parte de cima da roupa de um outro que tá só perfurada, não tá queimada, mas ela tá manchada de sangue. Já procurei, não tem dinheiro. Acho que dessa vez você vai ficar sem. Eles seguiram pro sul, mas eu não sei se é a melhor ideia a gente continuar durante a noite. Eu acho que de noite que é maneiro. É, se você conseguir enxergar, melhor. Mas senão a gente pode se perder. E como eu acho que eles vão se perder. Explicando pra quem nunca jogou RPG que os elfos têm visão noturna, eles conseguem enxergar a meia luz, à noite, muito melhor do que um ser humano. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pegar cordas, cada um de vocês amarrem as suas cinturas. Vai se fuder. Eu vou na frente porque eu consigo enxergar. Ah, não é se perder entre si, é se perder na floresta, não achar a trilha, maluco. Aí eu falo assim: não, peraí. A ideia do elfo é bastante interessante. Se ele conseguir a gente pode andar sem as tochas, com elas apagadas. Isso vai ser bom pra gente não ser descoberto por nenhum inimigo. Vocês estão malucos, gente? Não precisa amarrar, não é breu total. É, pô. É só ele ir na frente e a gente vai atrás. O que vocês estão falando? Ei, é breu, cara. Peraí, mas a gente consegue ver na escuridão alguma coisa à nossa frente? Quase nada, porque é breu de floresta, cara. Não tem lua? Tá nublado? Eu uso uma lança. Eu falei, segurem na minha lança pra vocês não se perderem. Eu acho que se o elfo conseguir rastrear à noite, a gente pode tentar começar a entrar na floresta. E se ele conseguir fazer uma... rastrear isso à noite bêbado, a gente segue. Ainda tá bêbado, é verdade. Puta merda, vocês estão malucos. Não, peraí, jogar, cara. Eu sou um druida. Então, consegue rastrear, elfo? Até não consigo. A trilha? Então vamos. É só me seguir. Vambora, vambora. Aí, paladino. Artemus, cola em mim que você brilha, cara. Vambora. A gente vai seguindo a luz do cachimbo dele. Tá. Boa, boa ideia. Vocês vão querer deixar os cavalos aqui ou não? Deixa, deixa. O meu cavalo vai tomar conta dos outros. Avisa o seu cavalo que a minha égua é virgem, hein? Quando eu voltar, eu vou pegar ela com o vídeo. Druida. Hã? Ah, Feldon. Diga, Hooperson. Bafora esse charuto aí, maluco. Porque senão a gente não vai te enxergar aqui dentro da floresta. E ó, Feldon. De vez em quando olha pra trás pra ver se a gente não se perdeu, hein? Tá bom, meu. Faz os barulhinhos de grilo pra gente ir atrás também. Segue meu soluço, vai. Eu tô imitando o Twitch Deck, vai. Passa 2 horas e você ainda tá vendo a trilha. Vocês andaram muito dentro da floresta, muito mesmo. Estamos andando em círculos. Ah, você tá me zoando. Lá no fundo. Não! Puta que... É sério isso? Não, mas porra, a gente não chega em lugar nenhum, caralho. A trilha tá muito fraca, tá muito fraca. A gente não tava perdido? Não, ele tá zoação de você. Ô, Tucano, tá com o D20 aí? Tô. Rola o D20 aí, tá com -8 de penalidade. Por quê? Você tá bêbado, porra. Joga o dado, porra. Porra, tirei 9. Eita, velho. Chegou um momento que você perdeu a trilha. Cara, só tem um jeito de eu perder a trilha. Merda. Ela não existir, cara. Eu sou druida, eu sou elfo, eu perdi o rastro, não a trilha. Ele vai falar alguma coisa? Não, eu vou continuar procurando. Ele tá louco, eu sou orgulhoso, cara. Ah, então se a gente não tá sabendo. Eu não vou chegar e falar, eu não vou chegar, eu virar pra galera e falar assim, olha, cara, perdi o rastro. Tá, então você continua andando. Papai, falta muito pra chegar? Pai de família. Que pai de família, pô? Vou chamar uma coruja. Ah. Pra coruja procurar pra mim, que ela dá uma revoada aí e procura a trilha pra mim. Mas pode fazer isso, a coruja? Lógico, pô. Fala com a coruja? Você chamou a coruja? Eu chamei a coruja e mandei ela procurar, velho. Você tem que falar com a linguagem da coruja. Tu fica... Não, não é assim que ela fala, não. Isso é um pombo. É. Coruja é... né? Não, é... Tá que pariu. Tá a coruja olhando pro Chico e todo mundo tentando dar pitaco. Como é que se fala na coruja? Um fazendo povo, outro protegido. Vou perguntar. Tá muito Python isso. Estamos chegando num lugar de muito perigo. Estamos a menos de 15 minutos de distância dos nossos inimigos. Eu mandei a corujinha ali pra dar uma olhada, pra ver como é que tá. E aí você fica parado ou você continua andando? Tô fumando cachimbo. Você fica esperando a coruja voltar? É. De repente vocês veem na floresta, perto de vocês, mais ou menos assim pra esquerda, pra onde vocês estão caminhando, uma tocha se acender. Vou subir na árvore. Espalhem-se e vou me esconder atrás de uma árvore. A tocha se acende e ela fica parada. De repente, no lado oposto, vocês veem outra tocha se acender. São os The Others. Tão logo elas se acendem, vocês veem tochas se acenderem ao redor de vocês. Vocês estão cercados. Eu não, violão, subi na árvore. Joga o D20 aí, pô. 2! Atirou 2 no dado! Você subiu, o galho quebrou, obviamente, tu caiu no chão e arrebentou as costas. Eu vou direto na primeira tocha que tiver perto de mim. Direto. Usando uma magia aqui. Fogo de fada. Ilumina a parada, ótimo. Aí eu tô indo também em direção falando. Eu vim em paz. Galo, joga o Perception aí. Tá, vocês contam mais ou menos 20 tochas. Feldon, essa magia faz com que você fique iluminado e quando você se aproxima, você revela goblins. E aí você escuta uma voz assim, falando em goblins. São goblins japoneses. Cara, são goblins. Então, quando você chega perto desses goblins, você vê que tem uma espécie de líder na direção que vocês foram andando. E ele tá falando com vocês. Alguma coisa... Alguém aí fala goblin? Goblin não se fala, goblin se mata. Vou direto em cima. Caraca, tu vai direto em cima? Eu tenho um spell no tamborete de tradução. Começa a tocar. Então, iniciativa. Eu vou subir numa árvore pra assistir, porque eu já vi o Carlos lutando. É impressionante. Sério, é inacreditável, cara. Não precisa de ajuda. Mas eu vou subir na árvore malabarismo agora. Fazer uma parada meio parkour. Tá. Vou pular, meter o pé na árvore, girar e jogar uma adaga nesse chefinho aí. Puta merda. E depois eu vou tentar me segurar no galho pra subir na árvore. Tá bom, joga aí o dado de tumbling primeiro. 15. 15, vai. E agora ataca. 17. 17? Então tu atacou qual? Esse líder? É. Jogou, acertou, o cara se feriu. Gritou o líder, mas continua em pé. Peraí, eu vou tentar me segurar no galho. Caraca, quantas ações tu tem pro round, cara? É, o suficiente. 18. Tá bom. Foi bonito pra caralho. O cara pulou no tronco, girou, arremessou a faca, segurou no galho e subiu na árvore pra assistir, malandro. Agora imagine a Rogéria fazendo isso, né? Artemus, saving throw de reflexo. É troll mesmo? Saving throw. Troll. Saving throw. Tem que salvar o troll. Vamos salvar os trolls, né, cara? Saving troll. Eu tenho que... Tem que... 14. Artemus, você vê vindo da sua esquerda uma luz verde, uma magia que acerta você no peito e tira 6 de dano de você. Enquanto isso, Feldon tá com a sua lança na mão, mas, por incrível que pareça, o chefe Goblin é mais rápido com a sua espada curta e consegue desferir um golpe na sua perna. Carlos, tu tirou 18, só pra confirmar como ele é uma máquina. O Carlos corre pra cima do chefe Goblin e desfere um golpe de cima pra baixo que parte a cabeça dele como se fosse uma melancia em dois. Não, fraco. Não é assim que o Carlos luta. Como é que ele luta? Olha só, presta atenção. Royston corre em direção ao líder, chuta no meio das pernas, o líder sobe no ar enquanto ele corta o líder. Strike! Se ligou que ele chutou o cara pra poder olhar nos olhos do inimigo antes de matar? Tá bom. Esse é o Carlos. Muito bom. Artemus, você ficou desorientado com o Magic Missile. É, gira a espada no ar, mas em vão você não acerta. Enquanto isso, o meu perto faz a magia do tambor pra entender Goblin. E termina o encanto tarde demais, batalha dentro, quando só ouvem urros. Eu consigo identificar de onde veio o Magic Missile? Consegue, você já viu. Tem um Goblin Xamã, assim, mais ou menos na esquerda, a 5 metros de você. Eu consigo daqui onde eu tô pular em cima dele? Não. Por que não? Que tá a 5 metros, cara. Então eu vou jogar uma daga nele, né? Já que não posso fazer. Tá bom, vai lá. 20. Caraca, tirou 20 mesmo. garoto! Joga, cara, uma adaga certeira. Ele nem viu o que aconteceu. Ele só olhou pro lado e recebeu a lâmina entre os olhos e caiu pra trás. Duro. Caiu, xamã. 17. Tá, você, o machado gira e mais uma cabeça de goblin sai voando. Você mata mais um. Tem mais nenhum perto? Que eu já mando um clive. Ataca. 12. O seu machado gira, você gira o corpo pra aproveitar o movimento do machado, crava de cima pra baixo na cabeça de outro goblin, matando. Meu baquete se transformou numa massa e eu dei uma cacetada. Você deu uma cacetada e abriu a cabeça de mais um goblin. Pera aí, vamos ver então. Aí você atravessa o goblin com a sua lança. Vou rolar a minha espadada nesse goblin, vamos ver se vai, né? 9. 9. Todos matando heroicamente goblins e mais uma vez o paladino erra. Então ele tá cansado, né? Vamos dar a espada mais uma vez no ar e o goblin riu assim na cara dele. Ah, vamos sacanear, filho da puta. Vou dar um jogo. Próximo ataque vai ser um Smite Evil. Depois de matar o líder e o xamã tão rápido, vocês veem que todas as tochas são largadas no chão e os goblins batem. Amiga, eu vou atrás desse goblin. Ele tá puto que ele não acertou nenhum. Se virar as costas, tem ataque de graça. O goblin que tava adjacente a você em combate corpo a corpo, quando se virou pra correr, realmente toma um ataque de oportunidade teu. A paladino vai atacar pelas costas? Vai. Caralho, vai perder todos os poderes, paladino, agora, né? Teu cavalo vai afundar na lama, vai ser uma merda, tu sabe? Vai ver. Se o inimigo for livre, eu tenho a obrigação de atacar até morrer. Ataca, joga aí. 3. Agora já era. Vou lá no xamã primeiro e vou dar uma revistada nele. Tá, você recupera suas duas adagas que você jogou nos dois goblins e você revista o xamã. Você encontra uma poção de cura, mais 5 moedas de ouro. Ele tem um cajado, ele usava pra atacar, e um livro de magia, um spellbook. Posso ver esse objeto que você entrou ou você vai guardá-lo? Eu pretendo guardá-lo, mas você pode olhar, se você prometer que não vai destruir. Vou tentar dar uma lida, cara, superficialmente. É um spell chamado Read Magic. Pra saber se tem uma coisa interessante ou se simplesmente são spells. É porque se tiver algum tipo de código escrito em língua mágica, alguma, qualquer pista, cara. Pode ter, assim, no rodapé da página, escrito feito pelo mago Zarato lá, devolver no endereço tal. Não, é só spell, mas você reconhece um símbolo que você já sabia que é do bruxo Zamir. Tem a dedicatória dele pro ao meu querido Chapa Goblin. Um abraço de Zamir. Tá autografado. Tem uma notícia boa e, na verdade, pode ser ruim. Depende de como você interpreta. Você é o paladino, mas não luta nada. Não, pai, eu sabia. Nem precisa contar, meu amigo. A gente tá no caminho certo. Aí eu entreguei assim o livro pro Rupert. É, isso pode render um bom dinheiro, é melhor você guardar. Agora, cuidado pra quem você vende. E qual a notícia ruim? Não, é. Você não luta nada. Eu sei ler magia, mas isso não adianta de forma nenhuma. Depois que vocês terminam de arrumar as suas coisas, vocês veem que o céu, o que vocês conseguem enxergar do céu pelos espaços entre as copas das árvores, está com um azulado, já está um leve azul, que significa que amanhã está chegando. Então eu parei de brilhar agora. O cajado é de que tamanho, o cajado do xamã? Tem 1,5 metros. Tem pena, caveirinha de sapo, como é que é? Tem aqueles pendurucalhos mágicos, né? Pena, crânios de répteis, essas coisas. Vai levar? Vou. Tá, beleza. Ah, só por informação, eu mudei minha forma de Rogéria. Que eu tinha esquecido que eu tava de Rogéria, usando armadura. Uma Rogéria de armadura pulando nas árvores. E agora eu tô com a forma do Rutger Hauer. Rutger Hauer, feitiço de Áquila ou Rutger Hauer em Sin City? Rutger Hauer na conquista sangrenta. Tá bom. Flash and Blood. De bandana e tudo? De bandana e tudo. Tá merda. Com o clarear da manhã, vocês veem que existe uma clareira. Você olhando entre os troncos das árvores, mais ou menos uns 50 metros à frente, existe uma clareira, um grande espaço entre as próximas árvores, entende? É um lugar que é meio óbvio pra vocês investigarem. O resto é tudo mato em volta de vocês, tudo floresta. Quem é o mais silencioso da galera aí? Acho que deve ser o ladrão aí. Melhor sair na frente e não sinalizar. Vai lá, Martin, vai na frente. Você vai silenciosamente, com os passos cautelosos, entre os galhos, entre as folhas. Quando se aproxima da clareira, você ouve som de água corrente, mas ainda meio baixo e tal. E quando você chega de fato na clareira, você vê que não é uma clareira, e sim um penhasco. Lá embaixo tem um rio. A floresta continua do outro lado do penhasco. Na verdade, é uma espécie de canyon. O rio tá muito abaixo, vamos dizer uns 200, 250 metros abaixo. Só que, olhando pros lados, você vê que existe uma ponte de madeira. É, Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ah, tá bom, beleza. Ponte de madeira firme e rígida ou ponte de madeira tipo de corda? Aquelas ponte de madeira Indiana Jones. Nunca é, cara. É nunca é firme, vai se ferrar. Mas quando você chega, existe uma figura encapuzada na frente da ponte. É o coletor de pedágio? É uma figura encapuzada, com barbas brancas descendo pelo capuz. Com barba branca saindo da orelha. É que vocês não veem o rosto, que ele tá com o rosto baixo, mas vocês veem a barba pendurada. Parece uma criatura velha, decrépita e corcunda. As mãos têm verrugas enormes. Eu ofereci meu cachimbo pra ele fumar. Lepra pra seca não passa. Ele parece. Que chute. Eu vi. É lepra mesmo? Sou eu? Não, eu tô tentando descrever a aparência dele. Não tô dizendo que é lepra. Eu tô dizendo que tem umas verrugas enormes, umas feridas, umas aberturas. O pus saindo entre os dedos. É, vamos dizer. Eu não sei quais são os sintomas reais de lepra. Eu tô falando que é um velho nojento. Doente. Qual é a doença que ele tem? Dá pra saber? Tô lá no cu, pô. Não, sério? Rola o cure. Rola o cure. É, tem o... Cure de Zeise. Cure... Dizieze. Dizieze é foda. Puri Dizieze. Tá, quando você chega perto dele, ele estende a mão pra você e fala: pare! Para passar pela ponte, você deve me responder 3 perguntas. Jogando D20 pra parar o cara com uma lança. Eu não suporto o cara aqui. 17. Peraí, o que tu vai fazer? Vai atacar o velho? Pô, o cara tá entre mim e o meu objetivo. Tem que responder. Responder o caralho, brother. Você ataca ele com uma investida certeira. Ele pega a sua lança com rapidez e parte a sua lança. Aí ele fala: what is your name? Ai, meu Deus. Caralho, não acredito, sério. Não, tô brincando. Porra. Se querem passar, vocês devem me responder a uma pergunta. Não eram 3? É, eu tô meio esquecido, é uma só. Me perdoe, porque eu tenho raiva dos que falam 3 perguntas. Ufa, só, manda aí a charada. Se por acaso tiver que sacrificar alguém, a gente pode sacrificar aquele que prejudica na edição repetindo tudo que eu falo? A pessoa que responder vai representar o grupo e sofrer as consequências caso esteja errada. Tudo bem, eu dou um passo à frente. Olha o paladino. Muito bem, paladino. Me responda a pergunta. Eu tenho 2 cabeças, mas só um corpo. Quanto mais parado fico, mais rápido corro. O que sou eu? É um tema pornô isso, cara? Tem tempo pra pensar? Tempo! Tem, vou marcar aqui na ampulheta do rei, ó. Peraí, você realmente pegou? Você falou assim, eu pego aqui na ampulheta do rei? Aham. Aí ele fala assim, muito bem, acertou. Uma boleta, isso é correto. Esse velho tá torcendo pra gente, né? Esse velho usa os mesmos produtos do Feldon, cara. Não pode ser. Não, mas é sério, a resposta era uma folheta. Pô, esse grupo depende de mim pra tudo, mano. O velho dá um passo pro lado e ele aponta com a mão pra vocês passarem. Paladino, vai na frente, já que você não respondeu a pergunta. Eu vou perguntar uma parada pro velho também. Qual é o esquema? É maldição? Qual é? Sério, a gente pode te ajudar de repente. É opção? Você fica embarreirando a ponte de zoação? Você mora aqui perto? Isso é típico de RPG, uma coisa que nunca aconteceria num filme, numa história épica. E RPG, os caras ficam indo, tá, reclamando aí, como é que é a parada? Não, mas sério, eu tô perguntando pra ele, não vai falar nada? Não, ele não fala mais. Sério, nada. Você mora aqui perto. E aí, em vez de ficar em casa olhando pra tua velha nojenta, você vem pra cá. Quando vocês passam da ponte, vocês veem que existe uma... A gente passou na ponte tranquilo? Eu achei que ia ter o drama do caralho agora. Eu achei que a gente ia ter, tipo, se foder na ponte. Bom, vocês seguem e tem uma trilha. Tem uma trilha mal feita, mas vocês já não estão andando na floresta densa. Vocês têm uma trilha na floresta aberta. Os caras capturaram a princesa, responderam a pergunta do velho, passaram correndo na ponte... Ué, tá perguntando pra Deus isso? Pra galera. Vai ver o mago ter a capacidade de fazer uma outra ponte? Sério, vem um exército gigante que mutilou e carbonizou um exército real. E eles pararam na frente desse velhote pra responder pergunta? Talvez eles tenham passado por cima. Eu vi marcas de escamas e fogo. Escamas e fogo, caralho, meu Deus. São dragões. Bem fraquinho, você vê os rastros daquele grupo que você estava seguindo, mas perdeu. Sigam-me. Vocês andam por mais uma hora. Começam a ver uma formação montanhosa à frente de vocês. A trilha está indo em direção à montanha, à rocha. E aí, depois de mais 40 minutos de andança, vocês... Não tá batendo nenhum cansaço na gente. É, tipo... toda, né, cara? Galera toda Jack Bauer, né, cara? A floresta abre e vocês dão... no leito de uma montanha rochosa. Caralho, velho. Jamais o meu druida elfo vai dar. Sério, o Rupert, quando tá vestido de Rogério, pode ser. Não, que o Rupert é muito macho, até quando tá de Rogério. Tanto que ele não virou Roberta Cruz, ele virou Rogério. E vocês veem que existe uma ruína de algum tipo de castelo, alguma fortificação de pedra. E já não existe mais, vocês veem apenas o esqueleto dos muros, dos quartos, do solo misturado à terra e a grama que cresce entre as pedras. E lá no fundo dessa fortificação existe uma espécie de passagem, uma porta escavada na pedra, na rocha. É como se essa fortificação estivesse protegendo essa passagem e ela foi atacada há muito tempo atrás, vocês não fazem ideia de quanto tempo, revelando essa tal passagem com uma porta de pedra fechando o caminho. Dentro dessa fortaleza tem essa porta que leva ao interior da montanha, isso? Isso, e a porta está fechada. Eu sei o que fazer, eu sei o que fazer. Vou andando em direção à porta, confiante, passos firmes. Paro em frente à porta, pego meu cajado e falo: Melon. Ah, tá bom, porra. Tudo isso. O cara vai longe. É uma distância pra fazer a piada. Eu vou examinar essa porta aí. Tem alguma inscrição? Qual o tamanho dela? Como é que é? Ela é nua, não tem nenhuma inscrição. O elfo tem achar coisas secretas. Secretas. É, tem mesmo. Fato. Tirei um. O Feldon. Acha aí alguma passagem nessa porta. Eu virei e falei: que porta? Que porta, é verdade, tirou um. Eu vou pegar o cajado e bater na porta assim, fazendo ha! Isso aí é aquele cara que torta a colher lá. Uri Geller. Não, Thomas Uri Geller, o Thomas Grimorton. E a batidinha, toque, toque, toque? Tem como segurar no meio e puxar a porta? Não, não tem como puxar. Eu já sei. Abre-te, sésamo. Vamos empurrar essa porra. É, tentar empurrar a porta. Fazem força, empurra e ela abre. Caralho. Olha só. Eu quero ver se no final tem XP, hein? Todo mundo tenta mil coisas antes de fazer o mais óbvio, que é empurrar a porra da porta. Eu preciso de um stand, já vem. Muito bem, o JP teve que sair e virou NPC. Sempre acontece, caraca, né, cara? Caraca, é impressionante, cara. A gente não achava que ia ter todos os clichês da RPG, mas quem é que vai controlar? O paladino que não faz nada. Deixa eu controlar. Bom, vocês abriram breu total lá dentro. Nenhuma fonte de luz, nenhuma tocha na parede, nada. JP, ele faz não, light. Sério? Magia de zero level de mago. Mas ele é mago, é... Barra. Ele é mago. Mas ele faz? Ele faz. Então, ele é mago. Olha, o NPC fez alguma coisa. Tá, ele bate no tambor, trum, dum, dum. e cria um light. É uma escada que desce. Vocês descem bastante, sem nenhum corredor, a escada, parede, teto. É uma escada reta, espiral? Não, reta. Reta pra baixo. E, de repente, vocês encontram o fim da escada. A escada termina num poço. E vocês não conseguem enxergar o fundo dele. Peraí, a escada termina, tem um buracão? Tem um buracão. Botei uma moeda de ouro no chão. Aposto uma gold piece aqui no chão, casado, que aqui é lugar de dragão. Peraí, a gente tem alguma tocha, alguma coisa assim? Tem, claro. Tocha tem. Não, mas alguém pode acender uma tocha aí, por favor? Pra quê? Jogar lá dentro? Exatamente. Os caras devem estar lá, cara. É melhor a gente ir um pouco mais furtivo, aliás. Mas se eles estão lá, eles já sabem que a gente tá aqui, cara. A gente abriu a porta. Pô, mais ou menos, né, cara? Pode estar fazendo algazarra lá, sei lá. Você não quer descer na frente, não? Já que você é mais leve? É, eu posso descer, se eu jogar uma tocha antes. Mas pra que você quer jogar antes? Pra saber se tem alguém lá embaixo? Pra ver a profundidade. Uma pedrinha, né? Não, cara. A pedra, às vezes, não vai demonstrar a profundidade. É, pelo tempo que vai demorar pra cair. Tira uma nasca da parede, exatamente. E aí atiram. E tem que ver que a superfície ele vai atingir quando bater lá embaixo. Exato. 10. 13. 3. Tá muito bêbado, né, cara? O cara tá bebendo de escondido da galera. Vocês calculam, todos, menos o Tucano, vocês calculam que tem mais ou menos uns 20 metros de profundidade. E ela atingiu que tipo de superfície? Sólida? É, superfície dura. Parece que é o mesmo chão de pedra que vocês estão pisando. A gente tem uma corda de 20 metros aqui? Vocês todos têm a corda padrão de 15 metros. Amarra as duas, pô. Qual é a largura desse buraco aqui? 3 metros quadrados. Quadrados ou redondos? Geralmente a gente fala de raio ou diâmetro. Não, é um poço quadrado. Quem disse que era... É um poço quadrado? É, cara. Isso eu nunca vi. Isso é novidade. Isso é raios. Estamos em Coimbra. Não é um poço de água artesiana. É tipo a escotilha do Lost. Exatamente. Ah, tá. É uma descida que eu chamei de poço. Porque... Por isso que eu perguntei se tinha água lá embaixo. Não, então, mas não é um poço daquele formato de poço. Sim, é um alçapão, pronto. Mas a gente tem um problema aqui ainda. Eu não enxergo no escuro. Se tiver escuro lá embaixo, eu não vou ver nada se não tiver uma tocha lá embaixo. Eu vou. É, melhor você. Não, olha só, o elfo tem night vision, depende da lua. Você no dungeon não vê nada. O negócio é o seguinte, você vai e acende a tocha um pouquinho só quando chegar. Um pouquinho! Nossa, só um pouquinho! Galera, olha só, eu que vou descer, eu garanto, pode jogar a tocha. Acendo a tocha, então. Jogou a tocha lá embaixo. Tá bom, vai, você joga a tocha... cai no chão e vocês esperam pra ver se existe alguma reação de alguém e nada. Tudo parado. Vou descer, mas presta atenção. Eu vou descer de ponta cabeça. Puta que pariu! Pra que isso? Porque tu vai ver. Só tô só avisando. Tá bom. Tu vai descer de ponta cabeça. Beleza. Quando a gente estiver chegando lá embaixo, antes de chegar a qualquer cavidade que tenha, vai me descrevendo como é que é o final do buraco aí. As paredes são escavadas mesmo na rocha. A rocha é negra. Talvez ela esteja queimada mesmo, sabe? Talvez tenha sido algum fogo mágico que escavou essa rocha. Você não tá em um dungeon de rocha, de pedra sobre pedra, né? Como um corredor de castelo. Você tá realmente na pedra lisa. E ela é super lisa. Magicamente lisa. Então, você desce, vai se aproximando da tocha, e você chega lá embaixo. Mas não tem nada? É um buraco que vai até o fim, acabou? O buraco vai até o fim, só que quando você chega lá embaixo, existe um corredor que vai... Ah, não, calma. Então não me bota no chão. Eu quero olhar o corredor de cabeça pra baixo. Tá, olha só. Você quer olhar da cabecinha primeiro. É, só a cabecinha, Jovem Nerd. Cuidado que não tem ombro, hein? Você observa que tem um corredor de mais ou menos uns 10 metros e lá no fundo há uma câmara com luz de tochas acesas, de fato. Mas você não vê nenhum ser vivo. Qual é a dimensão desse corredor? 3x3. Eu vou pegar a tocha e entrar no corredor. Vai sozinho? Vou. Você segue a mesma parede lisa, você nota aquele brilho de... Eu vou puxando a corda, tá? Só pra deixar de bolado. Mas a gente tá segurando em cima, cara, corda. Então, mas vocês estão deixando vocês... seguir, né? Não, porque a gente tá vendo você com a tocha, né, porra? A gente viu ele, porra. Vocês viram ele descendo e andando pra frente. É, se ele já chegou no fundo e entrou, a gente vai descer. Eu tô seguindo, puxando a corda. Tá, ele tá travar. Puxando a corda, gente. Tem aonde amarrar a corda aqui em cima? Não. Isso é mal. Eu vou dar um puxão na corda. Caraca! Vocês quase caem no buraco. Aí eu tô preocupado com ele. Bom, acho que o Rupert deve estar em perigo. Nilberto, segura a corda enquanto nós descemos. Caraca. O NPC vai ficar. um bardo segurando um paladino de armadura full plate. É, pensam vocês que eu vou dar um jeito desse aqui depois. Não, desce você primeiro, que você é uma... Larguei a corda e segui caminho, sozinho. Tá. Deixa pro final o druida que pode virar um passarinho e descer. Então vai descer, então vai descer. Pô, a gente tem um druida no grupo. Enquanto eles estão discutindo o que fazer lá em cima, eu tô indo, hein. Tá. Você vai, você encontra uma câmara redonda que tem mais ou menos 15 metros de raio. Na direção oposta que você entrou, tem três portas. E entre essas portas, tem tochas na parede. O teto, ele é redondo. É uma apópata. Eu vou jogar a tocha de volta pro buraco que eu desci. Artimus está descendo, ele vê a tocha sendo atirada de volta perto do chão e você toca o chão e a tocha tá ali, ao seu lado. E aí você vê lá no fundo a mesma coisa que eu te escrevi. Eu vou descer logo depois dele. Não, quem vai segurar? No momento tá segurando o Feldon, o Tucano e o JP. E o Tucano é o último descendo como um animal. Eu vou examinar a sala. 19, bonito. Você nota que a porta do meio, a fechadura tem um mecanismo muito estranho que sugere que atrás dela tem alguma armadilha. Tá. Beleza. E as outras portas? Você não notou nada estranho, mas são portas de madeira com maçanetas e fechaduras. Royston Cave termina de descer a corda. E por último, Feldon faz o seu encanto e se transforma em um animal, em um abutre. E desce voando pelo buraco. O Nilperto tá segurando a corda lá em cima pra gente poder voltar. Vocês todos desceram, foram no corredor e encontraram o Dave nessa sala redonda. Que Dave? Dei uma examinada aqui, as duas portas laterais parece que tem armadilha. A do meio é a única que parece que tá desprotegida. Eu posso tentar abrir as portas, né? Posso tentar, inclusive, desarmar as armadilhas. Mas a do meio é tranquila, é só abrir a maçaneta e mandar ver. Destranca a do meio. Destrancada já, é só abrir a porta. Dá pra saber se ele tá mentindo? Sense motive. Ah, você não sabe... Ele tá me olhando estranho, tentando me analisar? Tá tentando me ler? Eu acho que o paladino nunca ia desconfiar do camarada. Já fez muita merda, né, cara? O lombo dessa aventura, né? Tá, dá um sense motive aí. 13. Você achou esquisito o que ele falou? Você acha que ele tá te sacaneando? Vou castar Zone of Truth. Isso. É uma área que ele cria que dentro dessa área as pessoas só podem falar a verdade. Então faz save aí. Dave que tem que fazer, né? Eu vi o resultado do Dave aqui. Aí, o que, que você vai perguntar? E aí, o que, que tem nessas portas aí? Brincadeira, a gente, olha, matei xamã, adivinhei enigma do cara e você tá desconfiando de mim? Que belo paladino. Nas outras tem armadilha, então? Nas outras duas, sim. Que tipo de armadilha? Você conseguiu averiguar? Não. Posso tentar de novo, mas o que eu vi foi que eram mecanismos. Bem mais complexos do que uma simples fechadura. Consegue desarmar algum deles? Posso tentar. Ah, quer saber? Eu cansei dessa palhaçada, eu fui lá e abri a porra da porta. Qual a porta? A do meio. Uma flecha gigante, tipo uma flecha de navio, vara o peito do Carlos. Que isso? Uma flecha de quê? De navio? Navio. Navio do Avatar. Aquelas flechas gigantes, sabe? Você toma 18 de dano. Filho da puta. Cai no chão. Com a flecha no peito, assim, não no coração, porque não pegou no órgão vital, e você começa a se sentir mal. Bem é que eu não tô, né? Não, você começa a sentir tontura como se estivesse sendo envenenado. Vou mandar um cure nele, Alexandre, um cure. Vai arrancar a flecha? Eu vou em direção à porta. Eu vou lançar um detect poison. Ah, você detectou veneno na... Chupa, chupa! Paladino! Não bote a mão aí. Ele está condenado. Esqueça. Ele está condenado. Caralho, só tem filha da puta. Aí, lay your hands. Aí acho que dá um cure maneiro. É o bônus de carisma vezes o nick. Tá, conseguiu curar o Carlos. Então, eu tô já entrando na porta. Tá, o paladino percebeu que o... Peguei uma tochinha o na o ladrão parede. Mentiu, sabe? Mesmo com a sua magia, ele tirou 20 no save. Meu negócio com ele depois, vai lá. Agora eu tô curando o Carlos. Então, não, curou o Carlos. O Carlos levantou e tá sentindo melhor, só que ele tá com menos 2 nos ataques. Porque você tá meio tonto ainda do veneno. Quem foi o safado que indicou a porcaria daquela porta? Onde é que parece ele tá? Parece que temos um traidor no grupo. Ih, caralho. Eu já tô entrando na porta, vem aí pra ele. A gente vai atrás dele, Alexandre. Ele se vendeu para os goblins. E aí, eu tô entrando, o que eu tô vendo? Tá, você passou pelo mecanismo todo que lançou a flecha e você chega numa parede, acabou o corredor. Aquela porta era só pra armadilha, provavelmente. Vem comigo, falei assim pro Bárbaro. Vou voltar. Quando você dá de cara com o Paladino e o Guerreiro e o Bárbaro. Tira a espada. Nessa porta não tem nada, tem que tentar as outras. Paladino tira a espada. Falei assim, no chão agora. Meu Deus do céu. Eu pego o machado. Vou contar até três. Palhaço. Falei assim. Olha só, meu caro Paladino. Vou atacar, vou atacar. Que isso, rapaz? Beleza, então eu vou fechar a porta. Tá, beleza, tu fechou a porta. Eu vou abrir e vamos atrás dele. Então eu vou segurar a porta. Tá bom, tu vai segurar a porta. Força do Bárbaro, do Paladino, quanto do Tiff, vai. Isso. Vou botar o cajado e tentar travar a porta com o cajado mágico. Não, tu não tem onde apoiar o cajado. Porque é tudo liso dentro. É. E nas engrenagens? Não, mas não dá. Por que não? Tá... Não, eles abriram a porta. Beleza, vamos atacar. Abri a camisa e falei, vai, covarde. Caraca, vocês estão malucos, cara. Por que vocês vão fazer isso, cara? Não, o cara tentou matar a gente, porra. Tô maluco, eu tenho uma justificativa. Só que eles estão querendo me matar. Então, abri a camisa e falei, mata. Não, se ele se render e se cair no chão, a gente vai amarrar ele. Não existe a possibilidade de eu ajoelhar pra você, Paladino. Então, beleza. Então, vai lá. Cara, eu já tô atacando, cara. Tá bom, eu não vou me defender. Eu tô rindo aqui, eu tô rindo. Tô rolando de rir. Não tô nem me defendendo. Pode tirar bônus de destreza, caralho. Então se ele não tá nem se defendendo, eu não vou matar. Tá subindo o dano. Não, então você tem que bater com... Sei lá, com o cabo da espada nele e tal, sem ferir. Não, só em vez de bater com a lâmina de pra cortar, bate de lado. A parte chata. É, tipo, dá uma porrada com a coroa e o cara paga... E a gente prende ele, entendeu? Tirar tudo que ele tem de arma, tudo. Tá, você tira tudo que ele tem de arma, beleza. Todo mundo faz um check de perception aí. Carlos, você começa a ouvir um barulho de mecanismo. Mas é muito baixinho, você nota que tem uma coisa assim. Eu, tipo, saio da porta e puxo o Rupert e o Artemus de dentro da porta e tirando da frente da porta. Tá, quando você sai, de repente vocês todos escutam um mega travamento de mecanismo e aí o chão do corredor dentro da porta se transforma numa rampa, ou seja, onde tá a porta onde vocês passaram permanece fixo, o chão no fim do corredor desce, então ele vira uma rampa. Você vê pra onde é que ela leva? Não, tá tudo escuro. A gente pega uma tocha e joga na rampa. E ela cai no chão de rocha, mas que não é a lisa que nem vocês estão vendo agora. Ela é toda irregular, como se fosse realmente uma caverna. E tem terra no chão, essas coisas. Vocês vão descer ou vão ver a outra porta? Vamos continuar pela essa caverna aí, pronto. A gente amarra a corda na maçaneta da porta lá e vai descendo. Um de nós, pode ser eu, desce pra ver qual é dessa caverna. E a gente puxa qualquer coisa com a corda. Não, melhor o Bárbaro descer, porque ele não tem armadura. Não, eu sugeri. Eu falei assim, se você quiser, eu posso descer. Ah, beleza. Seu problema foi isso, cara. Já que eu tô na merda, né? Vai pro meu olhar, vai, foda-se. Eu desço. Quando você desce, você vê que... Você tá numa espécie de cripta. Essa cripta tem uma luz mágica, assim, uma luz meio indefinida, assim, não é nem muito claro, nem breu total, sabe? E apesar dela não ter nenhuma outra saída, ela tem uma névoa, assim, em torno de um sarcófago que tem bem no meio. É um sarcófago de pedra, símbolos religiosos. E ela tá fechada com uma tampa de pedra. Não tem nenhuma outra saída daqui. Não. Como se aquela armadilha estivesse protegendo essa... Eu subo pela corda de volta. Artemus, acho melhor você descer. Há símbolos religiosos, coisas... Uma cripta, talvez você consiga entender o que aquilo significa. Peraí, eu já tenho anos de exploração em calabouço pra saber que deve ter uma criatura embaixo, que a gente vai ter que enfrentar. Então, deixamos a corda amarrada na porta e... Rupert, o que faremos com ele? Leva com a gente ainda. Se acordar, dá outra porrada na cabeça. Vocês descem um de cada vez pra não forçar a corda, não arrebentar a maçaneta onde ela tá presa. Desce primeiro Hodgson, logo em seguida Artemus empurra Rupert e desce também com cuidado. E por último, Feldon. E vocês veem o que já foi descrito. É o Munhabra. Esses são símbolos bem comuns e eles pertencem a um grande clérigo que foi um grande combatente de dragões e uma grande lenda bem contada nesse reino, que existe um grande clérigo que era um Dragon Slayer e ele foi responsável pelo aprisionamento do último dragão vermelho que existia no reino. Então, talvez não devamos mexer com ele, se ele foi um herói. Seria uma péssima ideia profanar esse túmulo. De repente vocês escutam algo fantasmagórico. Não há necessidade de armas neste túmulo. Isso aí, inclusive, eu já vim sem a minha, porque eu já sabia que precisava. Nobres guerreiros, eu... Eu sou druida. Eu sou guerreiro, eles dois são, eu sou druida. Tem mais comigo um pagodeiro que tá lá em cima, segurando. Tem esse rapaz aqui que tá... Cala a boca, deixa eu falar. Eu acho que pra entrar numa decisão, a gente pode ser chamado de aventureiros. Aventureiros. Caraca, velho. A voz tá muito parecida com a do Ítalo Rossi, tá ligado? Meu nome é Ruff Gunnor. Eu estou descansando neste sarcófago. Eu os guiei até aqui através de falsas verdades. Aquela flecha no meu peito não foi nenhuma falsa verdade, não. Esta armadilha não foi preparada por mim, e sim por pessoas que queriam evitar que nobres aventureiros chegassem ao meu túmulo. Por favor, perdoem o seu amigo, pois ele falava em meu nome. Bom, 7-1, mano. 7-1. Como é que é? Eu acho que eu ainda não entendi, caro guerreiro. Eu tô abrindo o sarcófago agora. Veja bem, a gente tá falando com o cara, eu acho que o sarcófago fechado atrapalha, dá eco, né? A única forma de vocês derrotarem Zamir é com o meu martelo. Ô, rapaz. Este martelo está em minhas mãos. Pô, tô vendo aqui, caraca. Você viu um esqueleto com a armadura, um chainmail e tal, e ele tá segurando um martelo. Tô puxando o martelo. Toque em meu escudo. Porra! João, beijo minha mão. Conhece essa história? Já. José, beijo meu pé. Nicolau, porque foge. Eu pego o escudo. Quando você toca o escudo, você sente um choque pelo seu corpo e você sente todos os seus ferimentos e todo o veneno que estava no seu corpo se esvair. E ele fala mais uma vez: perdoem o seu amigo. Ele será necessário para enfrentarem este mal. Aí o Rupert acorda e todo mundo tá curado de todos os ferimentos. Deu um tapa na cara pra ele acordar, assim. Vai continuar me agredindo sem necessidade? Presta atenção aqui, seu moleque. Falei assim. Se transforma em velho agora, vai. Por favor. Tô com a cara do Pereio. Próxima vez que você trair o grupo, eu não vou te perdoar. Eu vou chegar pro Bárbaro e falar perto dele, assim, baixo. Acho que eu peguei tudo. O Ruprecht fez ventriloquismo, não tem nada de voz. É ele que tava fazendo a voz. Quem ficou com o martelo, afinal? Acho que você, né? Não é melhor dar escudo pro Duida, que tá sem arma nenhuma? Você pode usar machado? Nem machado, nem escudo. Cajado, pode? Cajado, pode. Então, vocês podem devolver minhas coisas? Ou você vai ficar carregando pra mim agora? Eu já devolvi, né? Te dei o cajado. Ah, muito obrigado. Tá, eu tô com o martelo. Quem tá com o escudo? Artions. Vamos voltar e entrar na outra porta. Tá, dou uma porrada na porta. Vambora nessa. Dá uma porrada na porta ou abre a porta? Abri com cuidado, cara. Calma aí. Rupers, você não pode nos ajudar desarmando a fechadura? A última vez que eu tentei ajudar esse grupo, eu levei uma espada na cabeça. Da última vez que você ajudou esse grupo, eu tomei uma flechada no peito. Eu tava sob a influência do cara do sarcófago, meu amigo. Ah, um 7-1. Vai tentar abrir a porta ou não, Rupert? Vou aqui, ó. Eu virei a maçaneta e empurrei a porta. A porta, você abriu e atrás da porta é uma parede. Não tem corredor, tem não tem nada. Não tem passagem. Foi na outra porta. Aí você abre, não tem um corredor, mas tem uma parte cavada da parede, uma alcova com uma estátua de um guerreiro em pé, com um escudo na frente do peito, com inscrições que vocês não conseguem ler a princípio no peito, e ele tá sem cabeça. O escudo é parecido com o que tava no sarcófago? Não. Façam todos um check de Ancient History. Caralho, 5. Puta que pariu, cara. 17. Tirou 20, Azaghal. O Hoopers, que tirou 20, ele começa a lembrar lá do fundo da memória que ele já viu essa linguagem em seus estudos, em seus artefatos roubados. E você começa a lembrar que você pode talvez decifrar essa linguagem pelos seus conhecimentos. Com 20 decifrou, rapaz. Com 20 o cara já sabe o dicionário inteiro. Mas eu não vou falar pra ninguém. Tá bom. Dá licença. Não, porra. Não vai falar pra ele. Não vai dar pausa, não. Vai, fala. Então diz, pô. Tente me derrotar, mas tente em vão. Quando eu vencer, acabo com sua dor. Caraca. A gente luta com ele, se a gente perder e acabar, a gente não sente mais dor. A gente morre, ou então a gente tenta, não tenta derrotar, a gente derrota ele. Como é que é? Na cabeça, assim, onde deveria ter a cabeça, tá quebrado ou tá plano? Ou não tem cabeça? Não parece que tá quebrado porque arrancaram a cabeça, mas ela tá irregular. Tem alguma cabeça por aqui perto? Você só viu uma. Uma? Eu acho que eu já sei. É um crânio sorridente. Vou escorregar pra lá. Você pega com facilidade a cabeça do esqueleto do antigo guerreiro. Ele não reclama nem nada? Não, ele não fala mais nada. Dei a caveira pro Feldon. Vou botar lá no cavaleiro sem cabeça. Quando você coloca na cabeça do cavaleiro, você escuta um estalar de mecanismo. Tyson Caveson, abaixe-se! E aí vocês começam a sentir uma vibração, ouvir som de pedra se mexendo, e vocês veem que a sala onde vocês estão está girando. E o corredor por onde vocês entraram logo não está mais acessível. Merda! A sala começa a girar e a parede que vocês viram na terceira porta, na segunda porta que vocês abriram... Olha aí, jovem, né? Você que vê que ela tá... se movendo, ou seja, na verdade vocês estão se movendo em relação à parede e de repente a sala, ela trava em uma passagem, onde a porta que antes tinha uma parede agora tem uma passagem, e todas as outras portas estão seladas. Já que vocês não têm outra opção, vocês têm que seguir pelo único caminho disponível. Vocês passam pela passagem, tem um pequeno corredor e logo se vê em uma caverna gigantesca. Vou chamar o morcego. Calma, uma caverna que vocês não conseguem ver o teto, não conseguem ver o fundo. Vocês só conseguem ver no chão, logo à frente de vocês, vocês têm água. E lá no meio parece que tem uma ilha de rocha com um altar. Onde está o Mago Zamir? Em frente a um altar de pedra negra, onde jaz inconsciente a princesa Irulan. Pela caverna gigante ecoam palavras mágicas e ele já está recitando a sua magia com um punhal vermelho em suas mãos, pronto para sacrificar a virgem princesa. Feldo, já vi como é que é a cara da princesa. É, vamos subir, que era isso que eu ia falar pra você. Ele está lá. Eu entro em rage e ataco ele. Arremesso o martelo. 17. Eu me transformo no morcego pra atravessar. Mas no momento que eu não sei explicar porquê, eu fiz assim. O martelo vai na cara, na testa. Na pá do mago. Ele cai. Aí eu gritei, na cara! Ele cai desacordado nos degraus do altar onde ele tava sacrificando a princesa. Eu chamei o martelo pra voltar pra minha mão. Puta que pariu. Feldon voa e atravessa, e você vê que a caverna, ela tem uma outra entrada lá do outro lado, e você não vê o teto dela, na verdade. Você acha que talvez ela prossiga muitos metros acima dentro da montanha. E você chega e vê a princesa desmaiada. Seminua? Não, ela tá com aqueles vestidos brancos de virgem. Transparente. Semi-transparente. E o mago tá desmaiado aos degraus do altar. Sem nariz. Porra, um martelo na cara, meu irmão? Eu vou andando, então, ver a profundidade desse lago, né? Tá, você vai entrando e vai afundando e afunda só até os joelhos. Aí eu vou correr. Tá, vocês vão correndo, a água faz com que vocês corram mais devagar e o Tucano já chega lá. O que você vai fazer? A mulher tá dormindo também, né? Aham. Uhum. Vou dar um beijo nela. Em forma de morcego? Não, pode. Cheguei lá já virando... Tá, você beija ela. Nesse momento, o mago abre os olhos, vê vocês todos correndo da água pra cima dele, vê o Tucano ali beijando a... Ali, não! Não! Ela deve ser pura! Ela deve ser intocada! Não! Caraca, cara, não tem ninguém pra dar uma porrada nele aí. Não, porque o Tucano tá beijando. Caraca, vai, vai. O Tucano faz um semitrol aí. 16. Você toma um lightning bolt, um choque. O cara tá pegando a mulher e toma um lightning bolt, meu irmão. O cara tá bêbado já. O cara apaixonou foda, né? Foi chocante. Foi chocante, cara. Ih, 19. Dá uma machadada em cheio no braço do mago. Tirou uma naca. Nossa. Ao mesmo tempo, ele ataca um lightning bolt no Carlos. Como vocês estão todos na água, todos vocês tomam dano. Menos eu. Menos o Tucano, que não tava na água. E por último... É que ele tá de chinelo, né? Bruta, tá de chinelo, que é meio riponga, né? E por último... 19, essa foi boa. Eduardo Spohr, com a espadada, corta a mão que ele apontou pra dar o lightning bolt dele. E ele, grita, minha mão, não! Minha mão, não. Caraca, é muita solidão, meu irmão. Ele imediatamente vira pra cair com o corpo em cima da virgem. E o sangue dele é derramado sobre o vestido branco semi-transparente da princesa. O mago, então, desesperado, ensanguentado, esquece vocês completamente. Ele grita uma palavra mágica. Noriol! E o feitiço proferido gera uma explosão que quase cega vocês. E depois que vocês voltam a enxergar, a visão é do mago caído. E a princesa está completamente dilacerada à frente de vocês. Lacerada? Que isso, cara? As costelas dela estão todas pra fora do corpo. Os intestinos dela estão escorrendo pela lateral. Mas como? O mago usou a magia nela, não em vocês, no round dele. Caralho. E ele cai, tomba nos degraus da escada até cair na água, morto. Vem cá, ela tá morta já, cara? Porra, cara, mano, foi totalmente aberta. Eu acho que sim, cara. Eu vou ali e decepo a cabeça do mago. Nossa. Só pra garantir. O escudo, vou tentar. Encostar o escudo assim, Alexandre. Cobrir ela com o escudo. Nada acontece. De repente, vocês ouvem um barulho de borbulhar atrás de vocês. Tava fácil demais. Tava muito fácil. Tava fácil pra caralho, bro. Agora que a princesa já morreu, a gente pode ir embora, né, cara? Os clichês, olha só. Eu tô puto com a chamada da princesa ter morrido, cara. Quando... Ai, meu paladino. Não é pra ser paladino, não. A gente falhou, né? A gente falhou, né? Ah, o grupo falhou, né, cara? Isso que foi a merda. Vamos lá. Onde o corpo do mago tava... Vocês veem a água borbulhando. Eu saí correndo pra outra porta. Agora é Benny Hill, né, cara? Tá agora... É melhor vocês irem embora. Isso, paladino, defendo-nos com sua vida! Virei morcego e tô indo também. Vocês veem a caverna toda vibrar, vocês sentem no chão, vocês ouvem ecoando pelas paredes. E vocês veem uma forma negra, avermelhada, surgindo da onde estava o corpo do mago. Eu bati na parede. Esse barulho todo tá alterando o meu sonar, meu radar. Cara, vocês veem a forma crescendo e de repente vocês escutam um rugido ensurdecedor naquele ambiente. De repente, a sala toda se ilumina com a baforada de fogo de um dragão vermelho. Eu já tô na porta. Eu tô atrás dele já, correndo junto. Eu tô na frente. Espero que esse escudo aguente. Eu falei só que com as vozes do morcego, né? Vai nessa, paladino! Como é que é a voz do morcego? Tem que fazer. Eu já tô aí já mesmo, né? Você ficou lá? É, né, cara? Fazer o quê, né? A Zagal e o Carlos foram correndo e o Tucano voando de morceguinho, batendo nas paredes. Morceguinho não, morcego vampiro, naquela época tinha. Vocês atravessam o lago pro outro lado e tem uma elevação com escada dos dois lados, na verdade, né? Tem uma escada do lado direito e uma escada do lado esquerdo que dão nessa tal porta. Vocês sobem a escada, só que a porta tá completamente cerrada com pedra, como se fosse aquela porta giratória que vocês encontraram na outra sala, entendeu? E aí vocês olham pra trás, cara, vocês veem aquela forma. O mago que acabou de se tornar um dragão, o mago que se libertou, o clérigo aprisionou o dragão na forma humana. O mago nunca foi um mago, ele era um dragão, rapaz, aprisionado na forma humana. E o clérigo que deu o martelo e o escudo a vocês foi a pessoa que conseguiu aprisionar, mas também foi sepultada no seu último sacrifício. Vocês que começam a arranhar a pedra que tapa a porta, que vocês olham pra trás, você vê aquele dragão vermelho gigante cuspindo fogo pra cima, e vocês olham pra trás e veem aquela figura heróica do paladino em cima do altar com espada e escudo pronto pra enfrentar o dragão. O que, que vocês fazem? E peraí, eu vou pegar a ampulheta e girar ela. Girar? É, pegar e tum, sabe? Fazer funcionar. O tempo para? Com essa cara. Que desespero é esse, né? Não, começa a cair areinha. Eu vou me transformar em um iguana. Não, calma. Iniciativa, todo mundo. 15. 16. 19. 19? Então você ataca primeiro. Volto pra cima e arremesso o martelo no... A coragem dos covardes. 18. O Carlos é foda. Olha! Olha os ataques do cara no jogo inteiro, meu irmão. A máquina. Eu tô falando, cara. Tá, agora joga 3d12 de dano. Eu tô falando, o Carlos é uma máquina, cara. Agora o martelo tem muito... 3d12. Muito bônus contra o dragão, cara. Carlos joga, cara. Vocês veem só o martelo voando. Aquela manchinha preta do martelo voando contra aquela luz do fogo, cara. E ele vai direto na cabeça do dragão. Um barulho ensurdecedor, mágico, dá um estalo e uma luz, e o dragão grita, urra de dor. E eu chamo o martelo pra minha mão. E o martelo cai. Caraca, a gente vai morrer agora por culpa do Carlos. Ele ficou nervoso, né? Ele olha com ódio. E sabe que a maior ameaça pra ele agora é o paladino que tá ali do lado dele. Ou não, né? Gosto, uma baforada absurda. Se o escudo não te ajudar, vai virar uma poça. Save. 17. Você se abaixa, bota o escudo pra se defender. De repente você vê o fogo fazendo uma volta em torno de você. Ele nem encosta no escudo. É como se existisse algo invisível que estivesse protegendo você. Escudo do Eric. Esse fogo contorna o paladino e vai todo direto pra vocês três. Eu sabia, meu irmão. Todo mundo save de reflexo. Tirei 10. 10. 18. 16. Quem tirou 10 perde 15. Nossa, desmaiou. Zerou os hit points? Ele morreu? Morri. Não, chegou zerou? A zero, zerou. Não, zerou. Ele cai desmaiado, ele não morre. Você tava com 15? Caiu um. Quem é agora? Sou eu? Vou dar a poção pro Tucano que eu tenho. Cura. Olha só! A poção de cura que vocês acharam aparecer. Foi cura. Último. Cura. Já merece que eu tô feliz. É. Eu não esperava por essa, foi bom. Olha aí, velho. O ladrão tá ativo. Extra healer, extra healer. A minha amizade antiga, rapaz. Ataque. 10. Ai, caralho. Ai, ai, ai, ele errou. Ai, cara, na boca do dragão, na barriga dele aberta lá, cara, ele vai. Errou! Errou! Mais uma vez o paladino. Uf, bateu de lado. Bateu com a lâmina de lado, é um tapa, essa pim. Ai, ai, caralho, que excelente. Agora fodeu. Agora fodeu, meu irmão. Ai, ai. Esse fogo que deu dano da gente não derreteu as pedras pra gente sair daqui, não? Não. Nossa chance é ganhar o próximo round. Carlos, o que tu vai fazer? Tu vê teu martelo caído lá do lado do Eduardo Spur. Dá pra eu correr, pegar e atacar? Não, dá pra você correr e pegar. Cara, se eu pegar o martelo do Carlos, eu consigo atacar antes que ele chegue? Bom, o Carlos pode dar delay na iniciativa, realmente. Você pode fazer isso, sim. Você pode pegar o martelo, eu deixo você pegar o martelo e atacar. Carlos sai correndo pra pegar o martelo, atravessando o lago. Enquanto isso, o paladino abaixa-se pra pegar o martelo que tá ao lado dele, que caiu depois da porrada do Carlos. Vai aí, paladino. Ataca, paladino. Juro por Deus, 16. Juro. Oh, finalmente. Tá, você conjura os Mighty Evil, gira o martelo no ar. Você acerta uma das pernas do dragão. Você sente osso de dragão quebrar. Caralho! Quando você bate, mais um flash de luz, mais um estrondo ecoando pelas paredes. O martelo é poderosíssimo. O Carlos vem correndo pela água, pula no ar. Você joga o martelo pra mão dele e vai, ataca, Carlos! 14. Pula, pega o martelo no ar. E ele desce com o martelo na outra pata do dragão, quebrando todos os ossos da pata do dragão com um esporro. É, cara, o famoso mata-burro, né? Olha só que bonito. Eu vou me transformar no iguana. Tá bom, já foi três por dia. Já foi três. Não, duas vezes morcego e agora iguana. Não, e você virou animal quando você desceu pelo túnel lá, pelo poço. O que, que você vai fazer com isso? Eu ia tentar fazer um mind game. Falar que era filho dele. Eu vou pegar o livro de encantamentos do Goblin e vou jogar no dragão. Você jogou o livro de spell do dragão. Que pariu, cara. Eu tô maluco. Agora é dragão. Ele levanta voo e dá uma rabada em vocês dois. Ah, graças a Deus. Os outros lá atrás, graças a Deus. 1:20. Nossa. Quem viver, verá. Nossa, mãe do céu. É, se eu sobreviver, porque eu já tô também... Artemis. Você tem duas opções. Ou você se defende e toma metade do dano, ou você pula pra defender o Royston e toma o dano todo. Eu vou me mover na direção do bárbaro e levantar o escudo pra proteger ele. Olha aí o paladino! Nossa! A criatura colossal levanta voo, gira o rabo, destrói, antes de vocês, destrói o altar, o que restou do corpo da princesa, e é atirado longe. Nossa, cara, um bagaço, né? Paladino levanta o escudo, protegendo o Carlos, que toma só metade do dano. O Eduardo toma 19 de dano, fica só com 5, mas os dois permanecem vivos após o ataque mortal do dragão. Vamos mostrar essa fera pré-histórica quem dá as ordens aqui. Olha só! Agora é a música do heroísmo. Quem é que vai atacar primeiro? Eu. Caralho, fudeu. Fudeu. Fudeu. Eu vou jogar a pulheta no dragão. E agora, quem é o próximo? Sou eu. Vou morder a cauda do dragão. Quase, tirei 7. Puta merda. Tá maluco, cara. Você pulou de peito na água. Bêbado louco. Mordeu a língua, né, cara? Por um momento, vocês acham que alcançaram a vitória. O dragão, com as duas patas quebradas, humilhado por vocês, alça voo para o alto da caverna, sumindo na escuridão. Mas o alívio dura pouco. A besta retorna enfurecida e um mergulho mortal atacando o paladino com 5 hit points. É, meu filho. Ele abre a boca e você vê do fundo da garganta dele a luz do fogo, da chama infernal, sendo lançada de cima pra baixo num mergulho mortal em cima de vocês. Eduardo Spohr, tudo que você tem a fazer é levantar seu escudo. Agarra na perna dele, cara. Eu vou mergulhar na água. Ai, mergulha na água, boa. Cara, vocês não vão acreditar. Não é sacanagem, não tô falando isso porque eu me fudi, não, mas tirei 19, juro. Olha aí! Muito bom, muito bom. Esse que é um jogo bom. Acreditem ou não. Com a luz vermelha do fogo refletindo na armadura prateada do paladino, ele ergue o escudo. Carlos volta com o martelo na mão, abaixo, se protegendo também. O fogo desce. Circunda os dois heróis. Enquanto o dragão desce pegando fogo, Carlos, é sua hora de atacar. 16. Você gira o martelo na sua mão e atira de encontro com a luz, porque você não vê ele, você só vê fogo na sua frente. E de repente, um impacto ensurdecedor. Vocês, Azaghal e Tucano, que estão de fora, só conseguem ver o martelo subindo. Eu não vejo nada, estou debaixo d'água. Explodindo na cabeça do dragão, que cai morto, completamente sem vida. Caiu em cima de vocês, vocês pum, se afundam com um peso na água. Caraca, sério? E aí vocês veem o fogo se extinguindo, voltando aquela meia luz da caverna. Quando Azaghal e Tucano conseguem levantar da água e olhar, eles veem o corpo inerte do dragão e, de repente, saindo da água ao lado, os dois heróis. Aê! Quase mortos, mas vitoriosos. Puta merda, aplausos! sentamos na porta do castelo. Eu, na forma da princesa. Só com uma capa de cavaleiro em volta. Escoreada. Carlos levando a cabeça do mago que ele decepou pra devolver a princesa pro rei. E recolher a recompensa, cara. Ai, ai, muito bom. E tu vai virar princesa? Pelo menos por uns 2-3 dias. Isso, vou aproveitar, comer e beber à vontade e depois eu ralo o peito daqui. Peraí, e o JP? Tá lá na cabeça. Tá segurando a cordinha. Assina o meu.